sim, cuida bem de mim. Das milhões de coisas que ele tem para fazer, o seu maior prazer é cuidar de mim e de você. Ele faz chover e faz as árvores crescer, mas quando eu o chamo, ele para tudo, sim, ele para pra cuidar de mim.